Eu dirijo-me ao Sr. Vice-Reitor, agradeço a sua presença, é com muito gosto que eu estou aqui, até porque estou a falar para gente do Norte, de onde eu sou, do Porto, onde eu estudei, e gente amiga e até familiares que tiveram, dão-me o prazer de estar aqui presentes. Tenho muito gosto de ter na mesa, como companheiro de mesa, o Sr. Doutor, e agradeço ao Dr. Vicente o convite. É curioso que quando o Dr. Vicente falou comigo pela primeira vez, eu disse, eu não sou capaz de abordar essa questão, a simbologia, a palavra, na simbologia militar, uma coisa muito complicada. Eu preferia falar sobre um teatro de operações, ou o Afeganistão, ou sobre o Iraque, ou uma coisa assim, que para mim é mais simples. Diz, mas pense e tal. E eu disse, tenho que pensar a ver se consigo arranjar uma maneira de abordar este problema. No entanto, surgiu uma coisa muito interessante. O Teatro Nacional Dona Maria II telefonou-me, porque estavam a fazer também um ciclo de conferências, e gostavam que eu fosse falar do teatro e da guerra. E eu disse, como é que eu sei? Então isso ainda é pior, falar do teatro e da guerra ainda é pior. Porque também era uma coisa deste género. Foi falar o Alexandre Quintanilha sobre a ciência e a guerra, o teatro e a ciência, etc. Mas a pessoa que me convidou insistiu muito, é uma pessoa já minha conhecida há muito tempo, e eu resolvi, de facto, pensar maduramente no assunto e cheguei à conclusão que, de facto, há relações muito interessantes entre o teatro e a guerra. Relações essas que assentam na representação. Isto é, a representação que é a essência do teatro, quer dizer, o teatro é representar, tem um papel importantíssimo na guerra, na maneira como a guerra se desenvolve. Teve-o ao longo de toda a história e agora, cada vez mais, o seu papel é importante. E é isso, digamos assim, essa descoberta que eu fiz, de certa maneira, que eu vos quero transmitir de uma forma descontraída, quer dizer, muito simples, para ficarmos e entendermos como a representação é, de facto, uma questão fundamental na guerra. Ora, há muitas palavras que se usam no teatro e se usam na guerra. São os atores, é o próprio teatro, o teatro de operações, é a cena internacional. Portanto, há uma série de palavras que são as mesmas. O que, de certa forma, indicia logo que há aqui alguns vasos comunicantes entre o teatro e a guerra, portanto, chamando a atenção para a representação. A cena internacional é a primeira grande questão que se... Isto aqui não funciona. Como é que isto vai para baixo? Tenho a impressão que é esta máquina carregada aqui, né? Com esta seta. Ah, é só aqui. Ah, não dá aqui. Não, é para o fim, é para o fim. Então, é no outro, para o princípio. Nesta aqui, não sei se é aqui. Exatamente. Portanto, a cena internacional, o que é? A cena internacional é, digamos, o palco onde os atores se confrontam uns com os outros. Os atores estratégicos. Os atores estratégicos são, normalmente, conjuntos organizados de pessoas, politicamente organizados, entre os quais há uma disputa em termos de relações de forças. É isso a cena internacional. Os principais atores da cena internacional são os Estados, são os atores estatais. Os Estados dividem entre si o território do planeta. Isto é, não há nenhum lugar, praticamente, do território do planeta que não esteja à responsabilidade do Estado, que não seja da soberania do Estado. E, em grande parte, também divide entre si o espaço aéreo e o espaço marítimo. Portanto, os Estados funcionam para as pessoas, enfim, que se organizaram politicamente, em termos de contrato, porque as pessoas aceitam determinado tipo de normativos, que o Estado lhes impõe em troca do compromisso do Estado de lhe fornecer bem-estar e segurança, que são os dois objetivos centrais de qualquer Estado, de qualquer unidade política. Portanto, estes, na cena internacional, os principais atores da cena internacional são os atores estatais. Mas não há apenas os atores estatais, não são os únicos atores na cena internacional. Há vários outros atores, as multinacionais, etc., mas, ultimamente, tomaram a expressão alguns atores que nós podemos chamar as organizações, são organizações de natureza não governamental, são organizações desvinculadas do território, pelo menos não diretamente ligadas ao território, como sejam as organizações terroristas transnacionais e a criminalidade transnacional organizada. Portanto, além dos Estados, que são instituições formalizadas de acordo com o direito internacional, que debatem entre si relações de forças, existem outros atores, surgiram outros atores, que também disputam, em termos de relações de forças, a cena e a influência na cena internacional. No entanto, apesar dos, eu disse que os Estados, como sabemos, tem por referência fundamental o território. As organizações não governamentais para a violência, portanto, quisessem violência, porque há outro tipo de organizações não governamentais, embora estejam desvinculadas pelo território, no fundo, atuam para se vincular ao território. Isto é, a finalidade última das ações de força que os atores não estatais levam a cabo é controlar território, ou disputando ao poder que está num determinado Estado, ou até impérios universais, que é o caso da Al-Qaeda. A Al-Qaeda reivindica, como sabem, a restauração do califado, que é um grande conjunto, tipo império, de Estados. Portanto, há sempre um vínculo territorial. Uma organização terrorista que atua num Estado para, por exemplo, para tomar conta de parte desse Estado, no fundo, está a tentar transformar-se num Estado no sentido de fazer partir o Estado anterior. E também há aqueles atores não estatais, que querem, pura e simplesmente, substituir o respectivo governo. Portanto, são aqueles movimentos que subvertem, que têm por finalidade a subversão. A criminalidade transnacional, que normalmente tem diretamente uma finalidade de lucro ilícito, mas também pode ter, e em muitos casos chega a ter, uma finalidade de controle do território. Por exemplo, no México, como sabem, onde a criminalidade campeia com base no tráfico da droga, há já várias áreas onde o poder, de facto, é exercido através da corrupção, é exercido pelos gangues da droga. O mesmo se passa, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro. Nas favelas do Rio de Janeiro, os traficantes, os gangues, exercem poder político. São eles que garantem a segurança da favela, recebem impostos e praticam a justiça. Normalmente até uma justiça um bocado dura. Mas, portanto, isto é poder político. Portanto, como veem, na cena internacional há uma série de atores, há os atores tradicionais e há os atores não estatais que ultimamente assumiram esta importância. Ouve-se falar muito na ordem internacional. A ordem internacional, no fundo, significa o tipo de relações, de hierarquias dos vários atores da cena internacional. Assim, se há um ator que claramente se sobrepõe a todos os outros, através do seu poder, diz-se que estamos perante uma ordem internacional unipolar. Se há vários atores, que se equilibram, nós diremos que é uma ordem multipolar. No caso, durante a Guerra Fria, era uma ordem bipolar, porque a China, a Rússia e os Estados Unidos, de certa forma, dividiam a influência nos vários, em todo o espaço do planeta. Um outro aspecto de interesse é vermos que todos estes atores entram em conflito ou cooperam uns com os outros. Quando o conflito envolve o uso da violência, porque muitas vezes o conflito não envolve o uso da violência organizada, mas se envolver o uso da violência organizada, em termos substantivos, estamos sempre perante uma guerra, embora em termos de direito internacional possamos não estar. Isto é, a guerra, em termos de direito internacional, só se configura em determinadas circunstâncias. Mas em termos substanciais, uma vez que há o uso da violência organizada, nós estamos perante uma guerra. A guerra tem como finalidade, basicamente, fazer com que os outros ajam como eu quero que eles ajam. Quando há um ator entra em guerra com outro ator, é porque ele deseja que o primeiro ator deseja que o segundo ator atue conforme é do interesse do primeiro ator. Esta que é a finalidade da guerra. Não é destruir o outro, nem é, de certa maneira, eliminar o outro. É fazer com que o outro faça aquilo que o primeiro quer que ele faça, em função do interesse do primeiro. Esta é que é a finalidade da guerra. A guerra, dizia o grande teórico da guerra, conhecido, Clausewitz, é uma surpreendente trindade. E é uma surpreendente trindade porque a guerra é, por um lado, o raciocínio puro. Isto é, é uma ação de natureza racional, de ganhos e perdas, em que os Estados, quando entram na guerra, entram no sentido de ganhar, sabem que vão perder, que vão ter determinados inconvenientes, mas estão convencidos que os ganhos que têm são superiores às perdas e, portanto, compensam. Há aqui um jogo racional. Este jogo racional é feito pelo governo, é da responsabilidade do governo. Mas a guerra também é incerteza e acaso. E é incerteza e acaso porque, como é violência organizada, é combate, isso muitas vezes foge à racionalidade. No combate, há muitas, embora se procure racionalizar o combate e haja normas, mas há muitas emoções, os fatores nunca são todos completamente conhecidos, há sempre elementos de incerteza e, portanto, muitas vezes acontece o inesperado. Portanto, nós aqui, esta parte da incerteza e o acaso diz respeito ao exército, aos combates, às forças armadas. E, finalmente, o terceiro ponto da trindade é a paixão e o ódio, porque na guerra há muitas emoções, muitos sentimentos, muitos ódios, muitas vinganças. Isso diz principalmente respeito ao povo. O povo... Na guerra, nós temos o exemplo das invasões francesas, na resistência às invasões francesas, quer dizer, a parte racional, a parte humana apaga-se e vem ao de cima a parte animal. A este conjunto de fatores que constitui a guerra. E o que é interessante notar é que a guerra, conforme eu vejo desta trindade, que é, digamos assim, é uma definição que Clausewitz dá à guerra, tem várias definições, uma delas é esta, a definição trinitária da guerra. De acordo com esta trindade, nós reparamos que na guerra cerca de mais de metade daquilo que se passa na guerra não é racional, é do domínio do irracional, porque, como vem, é a paixão e o ódio que pertence, digamos, ao povo, ao envolvimento do povo da guerra, e é a incerteza e o acaso que tem parte racional, mas tem grande parte irracional. A única parte que é suposto ser totalmente racional É a parte do respeito ao governo. Mas como o governo é feito por homens, e como os homens também são comandados por emoções e por afeto, também não é totalmente irracional. Portanto, a guerra tem uma componente enorme, enorme, não racional. Tem uma componente enorme de emoções, de sentimentos e de afetos. A guerra dá-se nos campos de batalha. Os campos de batalha são teatros, são palcos onde as coisas acontecem. São aquilo que nós, enfim, designamos, e isso é normal nos jornais, quando se fala sobre a guerra, os teatros de operações. Tradicionalmente, há três teatros de operações. O teatro de operações terrestre, quando o palco é em terra, é no território em terra. O teatro de operações marítimo ou naval, quando o palco é no mar. E, a partir do princípio do século passado, porque tradicionalmente só havia esses dois teatros de operações, no princípio do século passado apareceu um terceiro teatro de operações, que é o teatro de operações aéreo. São os três teatros de operações com que, por exemplo, eu praticamente fiz quase todo o meu serviço militar. No entanto, apareceram, há 20 anos a esta parte, novos teatros de operações. Três novos teatros de operações. O ciberespaço é o primeiro. O ciberespaço é um teatro de operações onde se combate ferozmente. Onde se combate ferozmente. E este teatro de operações, no mundo de hoje, assumiu uma importância enorme, porque o ciberespaço controla grande parte dos sistemas de apoio de vida com que nós normalmente vivemos em sociedade. A sociedade está organizada. Praticamente é através do ciberespaço que se comanda a distribuição da energia elétrica, que se comanda os sistemas financeiros, os sistemas de transportes, tudo isso, isto é. O ciberespaço, um combate no ciberespaço pode afetar, pode inutilizar todo o sistema de transportes de uma cidade, paralisar esse... E, portanto, isto pode causar muitos danos numa cidade. Pode paralisar a distribuição de energia, pode paralisar os movimentos financeiros. Portanto, só atuando, combatendo no teatro de operações de ciberespaço, leva-se a efeito ações de força enormes. Mas o ciberespaço também é usado com a violência organizada, com a violência física. Por exemplo, o chefe da Al-Qaeda no Iraque, naquele período em que a Al-Qaeda estava pujando o Iraque, o famoso Zarqawi, e ele, quando fazia a guerra, quando saía para operações, o departamento com quem ele tinha mais cuidado era com o departamento de informação. O Departamento de Informação acompanhava a operação, e não sabe bem se a operação era feita para depois passar na internet, se era feita para alcançar os objetivos reais. Isto é, o que era mais importante na operação era agarrar um conjunto de coisas que tinham sido filmadas durante a operação e depois colocar nos sites islâmicos para mobilizarem todo o mundo, do que propriamente o matar 10 ou 15 pessoas. O matar 10 ou 15 pessoas era apenas um instrumento para depois combater no ciberespaço. Por outro lado, o ciberespaço, de certa maneira, transformou-se num santuário. Quando o Afeganistão, naquela fase inicial, ficou muito abalado, podemos dizer que os combatentes da Al-Qaeda refugiaram-se no ciberespaço. A propaganda que se fazia nas madraças antes de elas serem fechadas ou controladas em grande parte da Europa passou a fazer-se através da internet. A instrução que se dava nos campos de treino do Afeganistão deixou de se fazer lá e passou-se a dar pela internet, onde se ensinava a fazer emboscadas, a construir armadilhas, etc. Portanto, o ciberespaço passou a ter uma importância enorme. É uma coisa recentíssima, é uma coisa nova. Um outro teatro de operações, novo, é o espaço exterior. O espaço exterior, por si, ainda não foi usado para utilizar a violência organizada, não quer dizer que de hoje para amanhã o seja. Aliás, há até um acordo que inviabiliza ou proíbe a colocação de armas de destruição maciça, armas nucleares no espaço exterior, mas o espaço exterior, o domínio do espaço exterior e a utilização do espaço exterior é extraordinariamente importante hoje em dia para levar a efeito as operações nos espaços operacionais tradicionais, porque hoje em dia basta pensar no GPS, não é? Que são satélites que estão no espaço exterior que permitem nós termos a informação atualizada, etc. Portanto, o espaço exterior é um novo espaço operacional muito importante. E, finalmente, temos um terceiro espaço que adquiriu uma grande importância, cada vez mais importância, especialmente nos últimos tempos, que é o espaço mediático. O espaço mediático é no espaço mediático que se dão os grandes confrontos da atualidade. E há guerras que estrategicamente se vencem no espaço mediático e se perdem no teatro de operações tradicional. É o caso de Gaza, de certa maneira, é um caso típico. A guerra de Gaza, há pouco tempo, podemos dizer que, aliás, seria impensável de outra forma, que em termos táticos, as forças israelitas eram tão poderosas que dominaram claramente todo o espaço terrestre de Gaza. Mas o debate mediático que se fez, que foi feito à volta daquilo que se passou em Gaza, alterou, em termos de relações de forças globais, as opiniões dos vários Estados acerca daquilo que se passou em Gaza. E isto mostra uma outra coisa muito importante, é que os teatros de operações tradicionais, o terrestre, o marítimo e o aéreo, eram teatros de operações confinados, localizados, isto é, quando havia uma guerra, por exemplo, no Extremo Oriente, o que se passava no Extremo Oriente é que definia o resultado da guerra. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia todo o teatro de operações é global, porque quando está a dar a guerra em Gaza, que é um espaço de meia dúzia de quilómetros, todo o mundo, a guerra está a acontecer em todo o mundo, porque o ciberespaço é global, o espaço exterior é global e o espaço mediático é global. Portanto, todo o conflito local, a partir do aparecimento e de certa maneira, a imposição destes novos espaços operacionais, passou a ser um teatro global. Um combate global. Estes três novos espaços operacionais interagem com os tradicionais e, portanto, o jogo agora não é um jogo num espaço, é um jogo em quatro espaços, pelo menos em quatro espaços, num espaço tradicional e nos outros três espaços, novos espaços operacionais. Ora bem, na guerra nós temos que separar duas coisas. Uma são as realidades e outra são as percepções. Na guerra moderna e por causa destes novos espaços operacionais, há duas características que são muito importantes e que refletem a natureza, o impacto da natureza da sociedade moderna na guerra. A sociedade moderna é muito ligada em rede, através de todos esta comunicação global e o ciberespaço global e a existência do espaço exterior. O que significa que quando uma das células sociais é atingida ou é destruída, há como que é como se funcionasse a teoria dos dominós, isto é, a célula é destruída e repercute-se essa destruição em grande extensão. ou no ciberespaço ou no espaço mediático. Isto é, quando há um atentado terrorista em Peshawar, como houve anteontem, as ondas de repercussão daquele atentado não são apenas, os efeitos não são apenas em Peshawar, não são apenas os mortos e os feridos em Peshawar, são os efeitos que têm em todo o Paquistão, na região e no mundo. Quer dizer, há mudanças de posições, até em termos de medo, de predisposição para desistir, ou, digamos assim, reação para uma predisposição para reagir, que resulta apenas do abalo provocado naquele pequeno lugar, naquele mercado, onde foram rebentados dois caminhões cheios de explosivos. Esta natureza da sociedade, qual é o seu efeito? Tem dois efeitos opostos. Um é que alguém que nem precisa ter muita instrução, que tenha acesso, consiga arranjar uns milhares de quilos ou centenas de quilos de explosivo e uma maneira de o rebentar, consegue fazer uma coisa destas e ter efeitos brutais em todo o mundo. Portanto, um ator fraco, uma organização fraca, com pouca capacidade militar, digamos assim, mas que é capaz de usar estes artefactos que estão ao alcance de todos nós, provoca um impacto estratégico brutal. Por outro lado, um ator militarmente forte, que tenha exércitos, que tenha forças aéreas brutais, etc., por vezes limita-se, tem que limitar o uso dessa força que tem, desses instrumentos que tem, porque acima de certo grau de destruição que provoca, que esses bens provocam, essa destruição volta-se contra ele próprio. É o caso típico do uso das armas nucleares, que, enfim, não é pensado, não se pensa usar as armas nucleares, são para não usar, digamos assim, pelas destruições que provocava, e há o caso concreto, todos os dias a gente quase lê nos jornais, que são os danos colaterais provocados por bombardeamentos aéreos. É o caso, por exemplo, da morte de civis no Afeganistão, quando há ações militares, que se volta contra as forças estrangeiras que estão no Afeganistão. E, portanto, tem um efeito contrário, faz um ataque, até as forças da NATO são capazes de fazer 20 ou 30 prisioneiros, mas no meio desse ataque há um problema qualquer e morrem 20 ou 30 civis. A morte destes 20 ou 30 civis tem um impacto estratégico muito superior aos 20 ou 30 prisioneiros que se fizeram. Portanto, a realidade da guerra moderna é completamente diferente por causa desta interação dos novos espaços que era no passado. Isto leva-nos a uma situação em que os conflitos mais persistentes e que dão mais resultados neste momento são aquilo que nós chamamos os conflitos assimétricos, nos quais o tempo é o fator principal. Porque um ator fraco, como uma organização terrorista, que começa a atuar num Estado, se ele não perder, enquanto ele não perder, enquanto o ator fraco não perder, está a ganhar. Para o ator fraco, não perder é ganhar. Pelo contrário, para o ator forte, que está a ser objeto da contestação do ator fraco, não ganhar é perder. Isto é, enquanto, é o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão no Afeganistão, é evidente, digamos, o inimigo real dos Estados Unidos é muito inferior, em termos de poder militar, que os Estados Unidos. No entanto, a sensação que existe neste momento é que os talibãs estão a ganhar, porque continuam a pôr o pé, a bater o pé aos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão a perder, com todo aquele poder. Portanto, o conflito assimétrico altera estas questões. Estas são as realidades, aquilo que eu falei, mas há as percepções, porque de facto Quando nós agimos, mesmo na vida normal de todos os dias, quando cada pessoa age em relação à outra, não é em função daquilo que a outra é. É em função daquilo que ela julga ou percepciona que a outra é. Na guerra é exatamente o mesmo. Isto é, quando um exército como o norte-americano atua no Afeganistão ou no Iraque ou em qualquer parte do mundo, ele procura saber exatamente o que é o inimigo, a realidade do inimigo. Procura saber isso, mas nunca consegue. Portanto, ele formula as suas estratégias, os seus golpes, em função da percepção que ele tem do inimigo. Portanto, o que se passa é que os serviços de informações procuram conhecer exatamente o que é o inimigo. E, ao mesmo tempo, procuram convencer o inimigo de que ele, aquilo que o inimigo julga de mim, não é aquilo que eu sou. Portanto, os serviços de informações fazem um jogo de sombras, um jogo nos bastidores. Por um lado, procuram descobrir aquilo que de facto o inimigo é, que é para que, quando eu atuo de facto sobre e com a força necessária para abater o inimigo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou a dar ao inimigo, devo dar ao inimigo, ideia que sou uma coisa completamente diferente daquilo que eu de facto sou, para que o inimigo fique confundido, fique baralhado sobre aquilo que está na frente dele e, portanto, não saber bem o que é que há de fazer. Portanto, este jogo é um jogo de sombras que é próprio da representação no teatro e é próprio da representação na guerra e que é, no fundo, grande parte do cerne da guerra, feito através dos serviços de informações. Hoje em dia, esta representação, por virtude da realidade virtual e das operações mediáticas, pode assumir foros extremamente complexos. Isto é, nós podemos passar, podem ser efetuadas operações mediáticas na televisão, que saem na televisão, que são descritas nos jornais, na rádio, que são lidas em todo o mundo, são vistas em todo o mundo, e aquilo nem sequer existir. Porque aquilo que os outros estão a ver, a percepção que eles têm de mim é transmitida por essa operação mediática. Portanto, eu posso enganar completamente o outro relativamente àquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, pode haver no Iraque operações absolutamente fantasmas. Nós não sabemos, não estamos lá, e a gente com aquilo que vê é por aquilo que as televisões nos dão. É por isso que as operações mediáticas atingiram no mundo de hoje o principal papel na guerra. Não apenas na guerra dura, pura e dura, mas também no combate político. Quer dizer, como sabem, é nas televisões que hoje em dia se faz o debate político. Há grandes operações que passam no teatro de operações mediáticas. Portanto, com os novos teatros de operações, a representação atingiu o seu auge. Sempre aconteceu assim, mas agora, dada a importância, especialmente, do teatro de operações mediático e da conjugação do teatro de operações mediático com o ciberespaço através da internet, toda os multimédia, o domínio deste espaço, desses espaços novos que dizem respeito à informação, são aquilo que desequilibra o poder. Aliás, disse na linguagem militar, no jargão militar, que quem dominar as autoestradas da informação domina o campo de batalha. Portanto, hoje, o domínio da informação é absolutamente essencial para ganhar a guerra, porque, nessa altura, quem domina a informação transmite ao outro a percepção que quiser da sua realidade e o outro não consegue transmitir, digamos assim, não consegue confundir-me porque não tem capacidade de dominar o espaço mediático. Sun Tzu enfim, que é um autor do século V ou VI a.C., um autor chinês, escreveu um livro, Arte da Guerra, dizia que a suprema arte da guerra é eu transmitir o ator fraco, um ator que seja fraco, convencer o outro, isto é, transmitir ao outro a percepção de que é forte. Isto é que é um dos aspectos da suprema arte da guerra. Se um ator fraco, que é fraco intrinsecamente, em termos de poder real, convencer o outro, der à outra percepção de que é forte, e ele ganhou uma enorme vantagem. E o segundo aspecto, enfim, importante, caracteriza a suprema arte da estratégia, segundo Sun Tzu, é vencer a guerra, ou vencer a guerra sem combate. Isto é, se eu conseguir transmitir ao outro a percepção de que sou tão forte, que eu vou de certeza destruí-lo, ele rende-se. E, portanto, eu consigo vencê-lo sem combater. Há um outro fenómeno novo, resultante dos novos teatros de operações, também no domínio da representação, que é o fenómeno das plateias, do papel das plateias. No teatro, como sabe, normalmente as plateias não participam, não estão no palco, não participam do jogo. Há algumas peças modernas que já colocam, digamos assim, a plateia também a participar. Mas, na guerra moderna, as plateias têm um papel importantíssimo, são atores, são protagonistas importantes do combate. As opiniões públicas, porque o peso das opiniões públicas é que dão a ideia de para onde é que estão a pender, digamos assim, as operações, o resultado das operações. E tem um outro peso, é que influenciam as lideranças políticas no sentido, especialmente quando as lideranças políticas são democráticas, mas mesmo que não sejam democráticas, porque são todas influenciadas pelas respectivas opiniões públicas, no sentido de atuar na guerra num determinado sentido ou noutro. É o caso, por exemplo, neste momento, dos Estados Unidos. Como sabem, nos Estados Unidos, neste momento, existe uma grande pressão da opinião pública no sentido de considerar que a guerra do Afeganistão já não é uma guerra, enfim, que seja necessário fazer ou que seja útil fazer. Portanto, também nas sociedades modernas e com os novos espaços operacionais, este aspecto da representação vem para o terreno. As próprias plateias entram no combate. As próprias plateias entram na guerra. Coisa que, no passado, não acontecia. Quer dizer, a guerra corria lá na Índia, por exemplo, durante os descobrimentos, e a nossa população não sabia nada, o que é que se passava, mesmo no tempo de Napoleão, ou mesmo, embora na Segunda Guerra Mundial já a rádio tivesse alguma importância, mas não com a importância que hoje tem, que nós estamos a ver nos ecrãs de televisão aquilo que se passa. Em conclusão, nós podemos dizer, tal como Pessoa dizia, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é do orador que deveras sente, nós também podemos dizer que o estratega é um fingidor, finge tão disfarçadamente que chega a fingir que é forte a força que está ausente. E hoje em dia, os novos teatros de operações, no fundo, tudo isto é representação, são os instrumentos ideais para fazer essa representação. Muito obrigado, era isso que eu vos queria dizer.